Isso é música de trabalho, bebê. Isso é olho pintado, bora. Me encontrei perdido por aí, me perguntando o que restou daquele pobre homem. Quando eu lembro que a Letícia me causou, machucando ainda mais aquela facada que a Rita cravou. Mas eu encontrei aquela que um dia sempre deu valor. Até quando eu brigava ela dizia por favor: fica aqui pertinho, fica aqui comigo. Mas agora estou feliz, que nos olhos dela me diz que a minha vida é só alegria. Eu encontrei a Bia. Ei, Bia, tu que é mulher pra tá do meu lado, sempre fez o certo, não faz nada errado. Esquece a Letícia, a Rita é passado. Agora vem comigo, vem comemorar. Abra uma gelada, mulher, vem pra cá. Preste atenção no que eu te digo, Bia quer casar comigo. Essa é pra toda a Bia do Brasil, bebê. Encontrei perdido por aí, me perguntando o que restou daquele pobre homem. Quando eu lembro que a Letícia me causou, machucando ainda mais aquela facada que a Rita cravou. Mas eu encontrei aquela que um dia sempre deu valor. Até quando eu brigava ela dizia por favor: fica aqui pertinho, fica aqui comigo. Mas agora estou feliz, que nos olhos dela me diz que a minha vida é só alegria. Eu encontrei a Bia. Que é mulher pra tá do meu lado, sempre fez o certo, não faz nada errado. Esquece a Letícia, a Rita é passado. Ei, Bia, agora vem comigo, vem comemorar. Abra uma gelada, mulher, vem pra cá. Preste atenção no que eu te digo. Que é mulher pra tá do meu lado, sempre fez o certo, não faz nada errado. Esquece a Letícia, a Rita é passado. Ei, Bia, agora vem comigo, vem comemorar. Abra uma gelada, mulher, vem pra cá. Preste atenção no que eu te digo, Bia quer casar comigo.